No ar, Estúdio Condá, com Raquel Lang, questionando, interpretando e discutindo o que é notícia. Estúdio Condá, a informação que faz a diferença. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédio Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédio Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó, registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 ou 9184-7438. Faltam 13 minutos para as 9 horas da manhã. Bom dia, Chapecó. Bom dia a todos os ouvintes, a todos os municípios que nos acompanham nessa manhã de segunda-feira de tempo instável. Tempo chatinho, sempre meio chuvoso. A previsão novamente nos fala disso hoje. Vamos ver um pouco de sol, mas também com a possibilidade de pancadas de chuva. Enfim, Chapecó que amanheceu, subiu intenso nevoeiro, né? Então tem que permanecer o cuidado e atenção, principalmente nas rodovias, né? Mas enfim, a princípio o tempo na manhã fica firme e a previsão de pancadas é no decorrer do período. Nós estamos a 17 graus a temperatura aqui no centro da cidade. E na semana passada, eu comecei, na verdade, na terça-feira, dizendo que aquela seria, a semana que passou, uma semana decisiva para Dilma e para Eduardo Cunha. Esse era o entendimento, né, da crônica política, digamos assim, mas de decisivo não houve nada. Permanecemos, infelizmente, nesse chamado clima de indecisão. Sim, constitucionalmente estamos firmes, estamos fortes, digamos, né, respeitado o que prevê a Constituição. Nesse sentido, eu quis dizer, né, temos um governo, esse governo ainda não sofreu abalos, não esperamos que sofra nenhuma interrupção brusca, mas continuamos e vamos, eu não sei por quanto tempo, nos perguntar, afinal, quem é que nos governa? Porque essa instabilidade é fato, ela não é um boato, digamos assim, fazendo um trocadilho infeliz. E se na semana passada eu falei que seria decisivo, porque as questões vão se afunilando, né? Não houve essa decisão. Decisão de em que sentido? Qual vai ser o futuro de Eduardo Cunha, por exemplo? Quanto tempo mais o Brasil convive com uma figura tão suspeita, digamos assim, como é a figura do Eduardo Cunha? Por quanto tempo ele vai dar aquele olhar tão enigmático, né, para as câmeras de TV, dos meios de comunicação que o entrevistam, né, como se ele detivesse, como se ele tivesse o poder de deter nas mãos dele o nosso futuro? Ah, eu acato um pedido de impeachment da Dilma? Eu não acato? Eu sou o ser soberano, né, eu acumulo o poder? Eu não vou fazer críticas à Dilma? E nesse ponto, então, eu estou fazendo uma discussão com ela pelos meios de comunicação. A Dilma pode estar lá na Suíça, na Suécia, em que país nórdico que seja, mas nós vamos travar uma guerrinha, né? Em que ela fala, eu falo, a gente briga e o povo brasileiro acompanha. A gente fica perdido, minha gente. Marina Silva, na semana passada, Marina Silva, candidata, extremamente radical no seu pensar, enfim, mas vamos somar essa opinião. Marina Silva disse na semana que passou, quem governa o Brasil hoje é o ministro Joaquim Levy, o ex-presidente Lula e o PMDB na figura do Renan Calheiros e do Eduardo Cunha. E aí quem ouve isso pensa, uau, que coisa, será que é bom ser governado pelo que ela chamou desse triunvirato? Essa dúvida vai permanecer ainda por algum tempo, porque a gente sente que, de acordo com o nível de proteção que o Cunha receber, de blindagem, que essa é a palavra, né, de palavra-chave, então em função da blindagem que ele receber, ele pode fazer, pode dar um tratamento como se tivesse esse poder, isso tem que ser discutido, constitucionalmente, novamente falando, ele teria, né, de acatar ou não um pedido de impeachment. Nossa, que figura importante, e assim ele valoriza o próprio passe. De novo, de lá para cá, foi que o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, tornou então sigilosa a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente da Câmara Eduardo Cunha, sempre lembrando o PMDB do Rio de Janeiro, por corrupção e lavagem de dinheiro. Essa decisão é referente ao primeiro caso envolvendo Cunha na Lava Jato, que começou com a investigação, então, em março de 2015, daqueles 5 milhões que ele teria, começou com 5, depois os valores foram se alterando, mas enfim, depositado em contas na Suíça por parte dele e por parte da esposa. Houve um aditamento à denúncia, né, e a Procuradoria-Geral da República apontou que

Calçados Novo Hamburgo. Ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 ou 9184-7438. Nove horas, 3 minutos, eu fiz um comentário, acho que até deve ter soado meio confuso, porque a gente vive muito a época, deputado Celso Maldani, nesse Bom Dia, de teorias conspiratórias. Quando há um vácuo, um espaço deixado, esse espaço sempre é preenchido em qualquer momento da nossa vida por boatos. E, infelizmente, a gente vem vivendo assim. Como perdemos completamente a confiança nos nossos governantes, a gente tenta medir, mesmo que seja à distância, cada passo, cada fala, para compreender quem é quem nesse jogo. E a gente nota que Eduardo Cunha, por mais que se diga perseguido, não existe nada julgado ainda. Então, a gente não pode condená-lo a nada. Mas ele está sendo investigado. Então, isso por si só já abre um precedente. Como é a convivência, é isso que eu sempre pergunto, entre figuras tão complexas, e é no máximo que eu chego no sentido do adjetivo, como é que o PMDB convive com Renan Calheiros? Como é que o PMDB convive com Eduardo Cunha? Né? Como é que se convive com essas pessoas medindo o poder assintosamente, porque usam a mídia para medir poder, para mandar recado, né? É o que eu sinto. Como é que é essa convivência dentro do partido? Vocês tiveram reuniões, por exemplo, por todo o estado, como dizia Luiz Henrique da Silveira, por toda Santa Catarina, esse fim de semana, estão se mobilizando. Chegam a falar em política nacional, ou até mesmo vocês do próprio partido já sentem a preguiça que muitas vezes nós sentimos? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Raquel, bom dia a todos os radiovintes da Índio Condá. Infelizmente, a gente paga junto, né? Como se diz, são todos farinha do mesmo saco, né? Mas não é bem assim, ainda tem deputados que herdaram os valores do papai e da mamãe, tem deputados que ainda levam a sério o caráter, a personalidade, a formação que levam de berço. Não sei se é maioria ou minoria, mas ainda tem gente séria que quando faz a campanha até se desfaz de bens, né, para se eleger. E infelizmente tem deputados que dominam lá, né? Hoje, se você pegar, por exemplo, a diretoria, o que manda lá na Câmara Federal, começando pelo Eduardo Cunha, que é o nosso presidente, praticamente todos, de todos os partidos, porque só tem ele do PMDB, o resto ele que escolheu, né, fez a composição, praticamente todos têm o rabo preso, né? Quer dizer, infelizmente, gente lá que é diferente de nós, né? Por exemplo, você que abre uma conta lá, desde 2005 você está roubando, você tem conta na Suíça em nome da mulher, da filha, eu não sei como é que é os valores, personalidade, quer dizer, não a primeira esposa, né, a segunda, né, que era jornalista da Rede Globo, eu não sei, são diferentes do que a gente, né? Como é que você sente se você vê que é dinheiro ilícito, né? Então, o problema é que ele financiou muita gente, né? Eu não sei se financiou 150 ou mais, 200 deputados, né? Que exigia das empresas o apoio. Então, infelizmente, eu não sei até onde o mal vence o bem. Quer dizer, eu escutava atentamente todas as tuas colocações. Se o Eduardo Cunha não tivesse o rabo preso, com certeza, apesar que estamos aguardando a denúncia do Supremo, né? Agora ele requeriu o sigilo de justiça, né? Apesar que já foi mostrado as contas todas. Mas agora houve uma volta atrás no sentido que era interessante preservar esse sigilo e foi mantido então agora. Então é o seguinte, se o Eduardo Cunha não tivesse o rabo preso, com certeza o impeachment ia acontecer, apesar que o Supremo deram duas liminares, né, para mudar o rito, né, porque ele seguiu o mesmo rito que na época o Michel Temer, quando foi a cassação do Collor. Então o Supremo eu não sei até onde, porque quem está dando as cartas hoje, quem está mandando é o ex-presidente Lula, né? Então eu não sei até onde vai acontecer. Se tu me perguntar, vai ter impeachment ainda da presidente Dilma? Não, acabou. Impeachment não vai ter mais, né? Apesar das contas do Tribunal de Contas aí de deu 8-0, isso é assunto do passado. E o Eduardo Cunha agora, é claro, o governo focou em cima da situação dele, né? Porque está aí a CPI da Petrobras, que é uma vergonha nacional. Aliás, eu nunca entro em CPI porque sei que vira em pizza, né? Eu nunca vi uma CPI dar resultado. Então, só o próprio vamos abrir Eduardo Cunha. Já entrando na questão da CPI, que eu ia lhe perguntar posteriormente, dá para dizer, a gente no Brasil utiliza esse termo, né, muito, com muita tranquilidade, enfim, infelizmente, mas dá para dizer que em função do relatório final e da conclusão, a CPI terminou mesmo em pizza? Mas um sistema de autoproteção 100% interno da casa? 100% pizza. É, quem indica os presidentes da CPI, relatores, em todas as CPI que tem lá, hoje é a força do Eduardo Cunha. É o presidente da Câmara que coloca as pessoas na CPI, que escolhe as pessoas. Então é tudo pau mandado, como se diz, né? Então, infelizmente, né? Infelizmente está desse jeito. A decepção minha particularmente é muito grande. Nós deputados do Baixo Clero, não sei até onde vale a pena você continuar na vida política. Então não sei se o povo não se mobilizar contra esse tipo de coisa, não vai acontecer nada. Porque só para concluir o caso do Eduardo Cunha, vai acontecer alguma coisa com ele? Nós vamos poder votar? Infelizmente não. Não vai chegar, porque se a comissão de ética que ele domina metade, se chegar a votar na comissão de ética, não sei se passa hoje, eu acho que é difícil passar. Se passar, ele recorre na comissão de Constituição e Justiça, aí ele domina. Então não, eu não vou ter o prazer de chegar no plenário para mim poder votar para caçar o Eduardo Cunha, né? Claro que eu voto para caçar o Eduardo Cunha, mas não vai, eu acho que nós não vamos ter, porque o voto é aberto, mas nós não vamos ter essa satisfação. Ele não vai deixar, ele domina. Então, infelizmente, essa é a realidade. Então não vai acontecer, não vejo nada, não vai acontecer a cassação do Eduardo Cunha e também acabou, né? Então nós temos que passar, temos que tentar olhar para frente agora, ao menos construir uma pauta positiva aí para tentarmos salvar o Brasil. Nós vamos levar 7 anos. Para voltar a nível de 2008, antes da crise internacional que afetou o nosso país, que não foi feitas as medidas, não foram tomadas as medidas necessárias para cortar na própria carne, e agora só aumento de imposto, e todas as medidas provisórias que vêm, nesse sentido. Inclusive eu sou também presidente de uma comissão mista lá que estamos discutindo agora. Essa é a realidade, mas temos projetos muito importantes agora do governo, que é a repatriação de recursos que estão no exterior, dinheiro que não foi declarado, e também tem a questão da DRU, que o governo quer desvincular até 30%, deixar livre para poder manejar conforme a necessidade, e também a questão da CPMF, né? Então, infelizmente, a pauta tem que, porque para salvar o país, né? Essa é a realidade. Agora, sobre Eduardo Cunha, falo aqui, não falar, ninguém levanta lá essa questão, o único partido é o PSOL, não, a minoria, que quer a cassação do Eduardo Cunha, mas é minoria, né? Então, o comprometimento é muito grande. Infelizmente, realmente o povo brasileiro tem razão. 53 denunciados, que todo mundo sabe, os 53, a lista de deputados federais e senadores, né? Todos inocentados, quer dizer, nenhum político na CPI, não aconteceu nada. Então, vai depender do Supremo. Vai depender se o Supremo Tribunal Federal, porque infelizmente nós temos o Fórum Privilegiado, que é outra injustiça, né? Não devia ter isso, né? E o Sérgio Moro não pode, então, atuar sobre os parlamentares. Então, vai depender se o Supremo vai levar a sério a denúncia do Eduardo Cunha, vai aceitar a denúncia, vai abrir inquérito contra o Eduardo Cunha e os outros políticos que estão lá todos, né? São 53 declarados, que a gente sabe quem são. Vai acontecer alguma coisa? Infelizmente não, né? E essa é a triste realidade do nosso país. Então a CPI da Petrobras, que vergonha nacional, né? inclusive o Lava Jato, quer dizer, os delatores, ainda condenando, né, os delatores, porque se expuseram demais, mostrando a realidade dos políticos envolvidos. Mas essa é a triste realidade que estamos vivendo no nosso país. Parece que as pessoas de bem, hoje, as pessoas que têm valores, ética, personalidade, não têm muito espaço na política nacional, infelizmente. Olha, então a gente pode fazer aqui, pelo menos, infelizmente, nessa segunda-feira, pela sua interpretação, a leitura de que não haverá, não há clima. Eu digo, não estou encampando aqui, não é uma batalha para depor a presidente Dilma. Eu sempre digo, se houver algum movimento, ele tem que ser embasado na lei, né? Nesse ponto, digamos, dá para assumir uma postura legalista. Mas em função dessa troca, que não é nem velada, mas é escancarada, né? Onde um meio que ameaça o outro, em que se mede poderes, a sua leitura é de que não haverá impeachment, não haverá um efetivo processo, né? Internamente na casa não, mas de uma forma geral, não haverá uma justiça feita em relação às ameaças que pairam em torno do Eduardo Cunha, que é a figura do momento. Quer dizer, nós vamos passar por cima desses dois percalços e vamos seguir aí, biblicamente, o senhor falou, em 7 anos de penúria, 7 anos de vacas magras. Esse vai ser o desfecho de toda essa convulsão que a gente tem vivido? Infelizmente, sim, né? Claro, como diz também no Código Penal, no artigo 86, parágrafo 4º, mas na última entrada que foi dada pelo Bicudo, acho que incluíram também pedaladas de 2015, mas como diz no artigo 84, para haver uma, tem que ser dentro do mandato, então foi incluído, mas tem que ter um fato concreto. Se você me perguntar hoje, sim, mas a Dilma, ela é desonesta no sentido que ela roubou, ninguém pode, não tem nenhum fato que diz que ela, entende? Vamos ser assim, vamos ser razoáveis, né? E o governo entende que a pedalada sempre acontecia desde 94, que é uma prestação de serviço que os bancos, a Caixa Econômica e Itaí prestava, né? Prestava para o governo. E no caso teria que pagar juros se tivesse saldo negativo. Mas esse é um fato já do passado, eu não acredito. Já é do passado? Já. Rapidamente já virou passado. Já. Não vai acontecer, porque o Renan agora vai segurar 45 dias também a questão do Tribunal de Contas da União, né? Vai segurar e depois vai para a comissão mista do orçamento. Então, isso é assunto para o ano que vem, não sei para quando, né? Com tantos anos. Então, isso aí é um fato que passou. Então, nós temos que pensar agora proativamente como é que vamos salvar o país, né? Temos que pensar, como eu disse, vamos levar 7 anos para voltar a nível de 2008, porque quando veio a crise internacional em 2008, em 2009, por exemplo, a Alemanha, outros países fizeram o tema de casa. Por exemplo, esse projeto que foi aprovado agora, que o trabalhador vai receber 30% a menos, mas o Fundo de Amparo ao Trabalhador vai bancar 15%, então ele trabalha 30% a menos, né? As empresas daí, para não demitir, vão ter que segurar, garantir 24 meses, né? Dentro desse programa. A Alemanha fez isso em 2009, para não dar desemprego. E o Brasil fez agora, né? Quer dizer, a corda arrebentou, porque nós não fizemos o tema de casa, a macroeconomia, que era o superávit primário, que é as metas do PIB, de crescimento, da inflação. Não foi feito o tema de casa, não foi cortado a despesa, até agora não aconteceu nada ainda, praticamente, e foi investido no consumismo. E então a Dilma ganhou a eleição em cima dessa realidade, né? Então hoje isso aí nós temos que tentar agora como é que vamos resolver o país. A nossa preocupação como deputados federais, inclusive em 22 parlamentares assinamos um manifesto, inclusive o próprio Michel Temer, fomos visitar ele, no fundo ele nos deu razão, e ele recuou agora, né? Como ele vinha sendo, ele recebia um certo boicote aí na Casa Civil, e agora o Lula então entrou na jogada, fez a reforma administrativa. Foi o Lula que fez a reforma administrativa? Sim, o Lula. Quer dizer, pelo resultado, nós aqui, pobres mortais, entendemos pelo resultado isso. O Lula tirou o Mercadante, não queria o Mercadante, o próprio PMDB também boicotava, tinha problema com o Mercadante, e o Mercadante então voltou para a educação, e agora o Jacques Wagner, né? Então tá, é mais articulador, né? Articulação política, e tem que ter articulação com o Congresso Nacional. o PMDB, agora a Câmara tem os dois ministérios, o Senado continua, e o Michel Temer não indicou ninguém, mas a Dilma continua lá com os ministros, né, acomodou todos, né? Então, a minha preocupação agora é encontrar a solução. Impeachment é coisa do passado, o Eduardo Cunha, que teria que ser cassado, infelizmente não vai ser cassado, não vejo assim a curto prazo, né? Então nós temos que pensar agora numa proativamente o que que vamos salvar o nosso país. A minha preocupação é até onde o povo vai suportar aumento de carga de impostos, né? Aumentar impostos, como agora o próprio ministro da Saúde, então a ideia dele não é só 20 centavos, e o próprio Levi, que eu acho que o Levi não vai aguentar, né? O Levi não vai continuar, não vai aguentar a pressão, né? Porque a ala do PT, próprio do Lula, eles não querem esse ajuste fiscal, essa política, né? Então eu acho que o Levi não vai, deve voltar o Henrique Meirelles, porque o mercado financeiro que condenava o Guido Mantega, e o Guido Mantega fazia aquilo que a presidente queria, eu acho que não vai, o Levi não vai conseguir, infelizmente, com esse ajuste fiscal aí não está dando certo, né? Então agora aumentar a carga de impostos, né? O próprio ministro nosso da Saúde, ele quer, por exemplo, não 0,2 só, mas dobrar para 0,4 ou 0,38, seria o seguinte: o governo federal quer salvar a Previdência com 0,2, sim, arrecadando 32 bilhões. Então é o seguinte, a ideia do nosso ministro da Saúde, ele já pregava isso dentro da bancada nossa antes de assumir o ministério, não era nem cogitado ainda pelo seu ministro. Por exemplo, se eu te devo R$1.000, então eu faço um cheque de R$1.002, né? Eu te dou um cheque de R$1.002, eu pago R$2, né? E você recebe R$998. Tu também, como credor, tu devedor e o credor vão participar, e esse 0,2 eles querem dar para os municípios e para os estados que estão falidos. Então nós vamos para a saúde, né? Então nós vamos receber agora a pressão de 5.563 municípios do Brasil. Todos os prefeitos do Brasil, todos os governadores do Brasil vão vir para cima dos deputados agora para salvar na saúde, porque a Constituição diz que tu tem que aplicar 15% na saúde, os municípios estão aplicando em 23%, já quem está salvando a nível municipal a saúde é os municípios. Então o argumento vem muito forte agora no Congresso Nacional para aprovar, mas não vota esse ano a CPMF, como o próprio Eduardo Cunha, a não ser que agora salvo pelo dele, né? Não sei se vota, acho que não vota esse ano, mas já precisa votar esses projetos importantes que o governo precisa agora. A repatriação, apesar que foi mexido um pouco aquilo que eu levi com o projeto original, é voltar todos os bilhões que estão lá fora, que não foram declarados. Aí se questiona assim, mas o dinheiro da corrupção também vai entrar, não vai entrar? É dinheiro que não foi declarado, tem muitos bilhões fora para trazer de volta aqui, aonde o cidadão vai pagar o imposto e vai legalizar esses recursos. Então, esse projeto tem que votar urgente no Senado, na Câmara, para voltar esses bilhões. A DRU, que é da Receita da União, era 20%, o governo quer e tem que mudar a Constituição, é 30% para estar livre, para poder manejar. Não sei se vai passar, né? Que o governo precisa do Congresso Nacional, e a questão da CPMF, são os três projetos mais importantes que temos na pauta. Aí vai depender, então, se votar o Joaquim Levy vai ficar ou vai cair. Então vamos ver o que vai acontecer daqui para frente na política econômica. E nós pregamos muito que teria que cortar mais, tirar gorduras, né? Enxugar a própria pauta do PMDB, era o máximo 20 ministérios. Agora o PMDB ficou com 7 ministérios, como é que fica o nosso discurso? Então nós vamos ter um congresso dia 15 de novembro, onde se afirma que o PMDB mal ou bem ajudou o nosso país durante 50 anos. Nós vamos comemorar no que vem 50 anos de história. Então nós vamos fazer um congresso no dia 15 de novembro para discutir, para ver o futuro do PMDB. Nós temos que pensar no nosso partido, nosso PMDB, com a grande meta de chegar à presidência da República. O PMDB tem que eleger um presidente da República, então nós vamos discutir, mas como é que fica? Tem uma grande ala que quer que nós desembarcamos do governo, né? Os nossos próprios 22 deputados que assinamos se manifestam. Santa Catarina também tomou uma decisão dura, né? Os 6 deputados federais, para não contaminar Santa Catarina com o cenário nacional, porque o PMDB vai ter candidato a governador, aliás, já está definido, né? Nós aqui, o nosso PMDB nunca esteve tão unido como está hoje. O PMDB de Santa Catarina é uma unanimidade. Quando faleceu Luiz Henrique, nós ficamos preocupados, perdemos o nosso líder maior, que fazia as articulações. Agora, em memória do Luiz Henrique, nós conseguimos a unidade. O próprio Cobalcini, pela sua humildade característica, que ele é gente nossa aqui do Oeste, ele abriu mão para não ter disputa com o Mauro Mariani, porque o Mauro Mariani será o nosso candidato a governador em 2018. Olha, a gente foi passando por vários momentos aqui na sua fala, deputado, mas eu quero aglutinar um pouco para não perdermos o fio da meada. Em relação ao desempenho parlamentar, não entrando ainda nas questões estaduais e partidárias, mas falando de Brasil, né? Eu elenquei pelo menos os três principais pontos aqui que talvez nos colocasse nos trilhos. Primeiro, a questão que ficou só não bem explicada, a DRU, a volta da CPMF e a repatriação de dinheiro que está no exterior, dinheiro frio no exterior. Como a gente é inocente, né? Eu não conheço, por exemplo, os caminhos, né? Como é que você faz chegar o dinheiro à Suíça, etc. e tal. Mas a gente está falando de valores expressivos a ponto de dizer, olha, digamos, para cada um desses pontos, um peso de 33% na solução do caminho, né? Da volta ao crescimento. Só a vinda desse dinheiro fora, é tão expressiva essa soma, a ponto de se aprovar, né, um dispositivo legal para dizer, fique tranquilo, você cometeu um crime, mas traz o dinheiro de volta, porque esse dinheiro efetivamente faz diferença? Estamos falando em 150 bilhões, no mínimo, né? Que pode voltar do exterior, exemplo de outros países, que nem a Itália também fez a repatriação. Por exemplo, você não declarou o próprio repasse, às vezes, de empresas jurídicas, né? Uhum. Repassar esse dinheiro para fora e não foi, foi depositado lá fora e não foi pago o imposto de renda, não foi declarado, né? Quer dizer, então, o montante, efetivamente, porque aí eu penso, olha, o dinheiro do bicho, o dinheiro do tráfico de drogas, quer dizer, isso implica numa rede que, se eu admitir, eu sou um bicheiro, e eu admitir que eu mandei dinheiro para fora do Brasil, eu vou entrar numa esteira de reconhecimento de crimes que não sei se isso chega a viabilizar, mas enfim, é especulação. Quer dizer que a gente trata aqui, né? Resumindo, é dar uma anistia, né? Dá uma anistia, você traz o dinheiro de volta e tu vai recolher em torno de imposto aí, chegando a casa dos 30%. Vamos supor, se tu tem 100 mil reais, você paga 30 para o governo e 70 você tem legal e vai aplicar aqui no país. Essa, aí você esquenta esse dinheiro investir e aqui no país. Brasil. Infelizmente, chegamos nesse pé, a exemplo de outros países, né? Eu acho que é um projeto importante, né? Infelizmente, dinheiro às vezes como é que é, até do crime, sei lá, mas é um dinheiro que vai voltar e ser investido aqui no país. E para terminar esse bloco, se amanhã se entendesse, houvesse um movimento, sei lá, enfim, eu não sei que relação seria estabelecida entre Câmara dos Deputados, que vota, e governo, né, o executivo, a Dilma Rousseff e o vice, mas enfim, eles conseguissem encaminhar a votação da CPMF, qual seria o seu voto? A gente fala aqui de voto aberto. É favor ou contrário à volta da CPMF? Hoje nós temos uma decisão tomada em bancada. Nós somos em 6 deputados federais do PMDB e nós vamos tomar a decisão toda a bancada. Como a bancada tomou em Santa Catarina, deu uma repercussão nacional, inclusive os ministros nos chamaram lá para dar explicação, né? Porque o PMDB de Santa Catarina só tem a Eletrosul, né? É a presidência da Eletrosul, que é o Djalma Berg, que foi indicado pelo Dário Berg, e o presidente da Embratur, o Vinícius, né, indicado pelo Mauro Mariani. E claro, nós assinamos, né, dando apoio. Então, nessa reunião com os ministros, foi colocado os cargos à disposição dos ministros. Pode pegar, pode de levar. Volta, pode levar. Mas claro que o governo não vai fazer isso, porque precisa do apoio, precisa do apoio dos deputados federais. Afinal, nós somos a terceira maior bancada do Brasil. Primeiro é Rio de Janeiro, segundo Minas Gerais, nós somos a terceira, né? Nós temos 6 votos lá na Câmara Federal e 1 voto no Senado, são 7. Então, essa situação. Então, a decisão que nós tomamos, eu não posso falar individualmente para o meu nome aqui agora, mas a decisão que nós tomamos é votar em conjunto, onde vota 1, vota 7, né? Então, hoje seria contra a CPMF. Por exemplo, tu me pergunta, como é que tu votaria hoje, Celso? Voto contra. Agora, como é que vai amadurecer esse tema? A sociedade brasileira vai chegar no nível, o povo brasileiro vai pedir para salvar a saúde nos municípios, nos estados. Isso é um assunto para o ano que vem. Eu não acredito que vote esse ano. Vamos aguardar, então, com expectativa. Mas, infelizmente, a saúde do setor, né? A saúde da saúde está realmente na CPMF. Não tem outra forma que não a volta desse imposto para salvar a saúde no Brasil. É nesse extremo que a gente chega? É cobrado do governo, por exemplo, se não tem um plano B. O governo alega que não. Muitos alegam, por exemplo, incluindo a CIDE, né, que o governo poderia fazer por decreto e não passar pelo Congresso Nacional. Seria a aumentar o valor sobre os combustíveis, né, que também vai afetar, a economia, né? O agronegócio, enfim, hoje 70% em cima do transporte rodoviário de carga. Eu que sou presidente da comissão externa que acompanha o movimento dos caminhoneiros, que estão ameaçando inclusive entrar em greve de novo, porque muitos bancos não estão operando, bancos particulares, aqueles 12 meses de carência, a dificuldade está muito grande. Hoje está muito pior, né? Então é aquilo que eu disse, para mudar o Brasil só se houvesse, mas eles não têm nem condições hoje, né? Tão mal os próprios transportadores de mobilizar uma greve nacional. Então eu acho que é difícil, né? Mas o governo alega que não tem plano B, né? Então nós vamos aguardar aí o que vai acontecer nesse sentido da CPMF. Mas esse ano com certeza acho que não vota e vamos aguardar, vamos ter que conversar muito, fazer audiências públicas, conversar com a sociedade brasileira para ver qual vai ser o posicionamento da bancada do PMDB de Santa Catarina referente a esse imposto. Eu, por exemplo, como empresário, particularmente, sou contra, né? Teria que ter outra maneira de a gente encontrar uma solução para salvar a saúde, a previdência, fazer a reforma da previdência. Infelizmente, a sociedade tem que pagar pelos funcionários públicos aí da previdência, né? Então, infelizmente, tem que fazer a reforma da previdência e não é através de cobrando de todos para salvar a previdência, essa triste realidade que estamos vivendo no nosso país. Olha, é uma realidade, é um paradoxo, porque quando vem um deputado aqui federal, ele mesmo diz, a gente precisa fazer as reformas, né? No mesmo nível de ansiedade que o cidadão diz, olha, a gente precisa das reformas. Então a gente vê que elas estão bem distantes, porque cabe a vocês como deputados. Sim. E não parece que impera sempre o desinteresse, né? Não há interesse em fazer reformas essenciais para o Brasil. Eu diria que se fosse analisar a administração do Eduardo Cunha, nunca se trabalhou tanto no sentido, claro, ele é autoritário, até quinta-noite, nós temos sessões, terça, quarta e quinta, nunca se formou tantas comissões especiais, nunca se trabalhou tanto, né? Nesse sentido, temos que reconhecer o trabalho do Eduardo Cunha. Existe lá, por exemplo, a reforma tributária, está sendo trabalhada. O que falta é sintonia entre o Senado e a Câmara. Então, eu acho que a Câmara e o Senado teria que trabalhar mais em conjunto. Por exemplo, estamos discutindo o Pacto Federativo, mas tinha que ser comissões mistas, né? Porque é bicameral. Quer dizer, a Câmara toma uma decisão, o Senado toma outra. Então é muito complicado. Teria que ser ter mais sintonia entre o Senado e a Câmara para poder chegar a um denominador comum sobre o Pacto Federativo, quais são as atribuições. Já votamos lá uma lei agora, por exemplo, na Câmara, que o governo federal não pode criar mais nada de nenhum tipo de atribuição sem repassar 100% dos recursos, né? Porque o governo criou muitos programas. Muita parceria. E as prefeituras, então, tem que complementar, né? Então, hoje os prefeitos estão com muita dificuldade. E, claro, o Ministério Público, né? Eu só vejo prefeitos aí com os bens indisponíveis, daí o Ministério Público em cima. Não está fácil hoje ser prefeito, porque realmente tempos passados era mais fácil ser prefeito. Então, cada vez mais complicado. E com todos os programas que existem hoje, às vezes o prefeito não consegue atender todas as necessidades. Eu estava escutando um depoimento de um prefeito agora na semana passada, onde ele foi estar no Ministério Público sendo executado, porque dava carona para um médico para ir atender no interior, né? No mesmo carro que era o carro de outro setor da vigilância, que cuida aí, por exemplo, do controle da dengue, etc. Não, tinha que ser dois carros, então um carro para levar o médico e outro carro para levar as gurias que cuida. Então a gente escuta cada depoimento aí que não é fácil, é uma barbaridade. Então essa é a realidade. Deputado, eu preciso chamar intervalo comercial, mas acho acho que foi de valia esse primeiro bloco, porque para discutir essas questões, né? A gente entende, claro, o PMDB não é um só, né? São muitos, existe toda a mistura, digamos, possível dentro desse partido. Mas isso não justifica também, né, essa heterogeneidade dentro do partido, não justifica certos movimentos que o PMDB toma. A sensação é de que a cúpula fala, os demais seguem o fluxo, né? E, infelizmente, nos coloca muitas vezes numa situação em que a gente vê prevalece mesmo é o jogo do poder. Não prevalece, a lista de prioridades é outra, não é a mesma lista de prioridades da população. Então, isso é uma diferença muito grande que eu não sei quando é que ela vai ser diminuída. Infelizmente, há descompasso e o fruto desse descompasso é essa confusão, né? Esse sentido de, sei lá, de falta de rumo que nos passam as lideranças maiores. A gente vai para o intervalo comercial e, na volta, eu quero falar um pouco de ação parlamentar. Tem, sim, o deputado já começou a trazer, né? Olha, o PMDB está forte no Estado, o PMDB quer isso, quer aquilo. Eu vou guardar a conversa política para o final. Depois do intervalo, eu quero falar um pouco sobre ação parlamentar, porque, por exemplo, o Celso Maldaner, ele participa de uma comissão que busca viabilizar projetos de frete mínimo, que dá uma atenção para o setor de transporte, né? Então, nós vamos entender um pouco dessa ação depois do intervalo comercial. A gente volta já. ZYJ746. Rádio Super Condá M610. Chapecó, Santa Catarina. O casamento é uma data que precisa ficar gravada na memória. Eternize esse momento com a lista de casamento Avan. Serviço gratuito e exclusivo de trocas. Atendimento personalizado. Bônus convertidos em vale-compras para todos os produtos comprados dentro da lista. E ainda modelos de listas prontas para os noivos que estão sem tempo de escolher seus produtos. Confira também outras opções de listas de presentes Avan. Tudo para facilitar dias especiais. Avan, o paraíso das compras é aqui. Xalalalala. Deixa-me falar tudo que eu quiser. Muito bom falar das ofertas da Ufana, porque falar das ofertas da Ufana é lucro para todos. Confira, tecido tricoline xadrez, apenas R$2,99 o metro. Conjuntos em malha infantil a partir de R$9,90. Lindas viscoses estampadas a R$14,90 o metro. Regatas femininas adulto a R$9,90. Bermudas masculinas com cinto a R$24,90. Camisas gola polo para homens a R$18,90. Belíssimas cortinas prontas a R$39. Tapetes de Natal a R$9,90. Calcinhas adulto a R$7,90. Fronhas avulsas em algodão a R$3,90. Alfana, lugar para comprar muito, mas muito mais barato. A SP Farma, farmácia de manipulação, dispõe de laboratórios com controle de qualidade para manipular todos os medicamentos, florais, homeopatia, cremes e produtos naturais. Consulte seu médico e avie sua receita na SP Farma, localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, 280L, Centro, ao lado da Secretaria de Saúde. Na SP Farma, você encontra segurança, seriedade e qualidade nos produtos manipulados. Conte também com a teleentrega. É só ligar 3322-1023. A mão que trabalha, a mão que ensina, que alimenta, que faz carinho, a mão que salva uma vida. Na luta contra o câncer de mama, a prevenção está em suas mãos. Faça o autoexame e incentive suas amigas e familiares. Outubro Rosa, todo mundo junto para combater e vencer o câncer de mama. Uma campanha com o apoio do Sicoob. Sicoob, associado a você. Badalote Materiais de Construção, do início ao final de sua obra. Badalote tem sempre a melhor opção, o menor preço da cidade com muitas novidades. Linha completa de acabamentos, produtos exclusivos, ferragens, ferramentas. Badalote é tradição e confiança, respeita o seu prazo com muita segurança. 3329-3960, do início ao fim da obra. Badalote. O

a se juntar ao movimento. Por outro lado, é uma gritaria constante de que, né, o pequeno está falindo, o pequeno está quebrando. E ainda uma terceira variável nessa equação é de que o Brasil não se liberta desse modelo do pneu e do petróleo. A gente não consegue evoluir para o próximo passo, que é ver efetivamente o trem apitando. Eu falo isso porque já vão passados aí quantas décadas, né, de que se discute e não se sai do papel nesse sentido. Isso tudo vai resultar efetivamente uma nova paralisação do setor de transporte no Brasil? E ela chega a incomodar? Eu vi que em muitos pontos nem incomodou. Eu particularmente não acredito, apesar que eu acompanho os movimentos aí, o Ivar que coordenou, eu acompanho no WhatsApp. Tão figura forte aqui na região oeste, né? Conclamando greve geral a partir de novembro agora, mas infelizmente o movimento não vai conseguir, eu não acredito, né? E nós fizemos uma audiência pública semana passada, mais uma vez, onde... participou os representantes do governo, da NTT, Ministério do Transporte, porque a nossa preocupação é o seguinte: nós estamos lá com dois projetos, um projeto é nosso, um projeto do nosso relator, os Martera, outro do Assis de Couto do Paraná, onde dentro daquelas 15 reivindicações que foi assinado pelo ministro Miguel Rosseto, na época, ministro dos Transportes, segundo o entendimento do governo, elas foram cumpridas. E segundo o nosso entendimento, não foram cumpridas. Né? Mas todas. O governo entrava em boa parte como mediador disso. Ele não tinha um papel. Achei engraçado isso, deputado. Desculpa fazer essa parte, mas assim, o que dependia do governo federal era diminuir o preço do diesel. E isso de cara ele falou, não faço porque não posso. De restante, eu entrei como mediador na questão. Nós votamos, por exemplo, tirando o PIS e o CONFINS do óleo diesel, e a presidente Dilma vetou, inclusive está lá ainda para ser derrubado o veto, mas vamos ser francos, a não enganar o povo. Eu, como presidente da comissão, sou obrigado a votar pela derrubada do veto, vou votar, mas não passa no Congresso Nacional. Então, e não era para ter aumento do diesel, já teve aumento, e o governo não está respeitando também, a lei autorizou, mas como é que funciona? Os bancos que repassam o dinheiro do BNDES, no dia do vencimento, o BNDES recebe pelos bancos, e os bancos particulares não estão respeitando a lei, apesar que o próprio ministro, pessoalmente, já tivemos uma audiência com a FEBRABAN, que representa todos os bancos do Brasil. Os bancos públicos respeitaram a lei, Banco do Brasil, Caixa Econômica, mas os outros bancos particulares não estão dando os 12 meses de carência, querem muitas garantias. Então, na prática, existe uma revolta. Muito pouco aconteceu desses financiamentos de 12 meses de carência, e ainda pegava só os pequenos, né? Então existe uma insatisfação muito grande. E nós estamos lá, fizemos audiência pública para sensibilizar o governo, porque se tu não tiver apoio dos órgãos, dos técnicos do governo, tu tem dificuldade de implementar esses projetos, pois sofre veto, né? Por exemplo, o nosso projeto lá, quando o mercado paga 20% abaixo do preço normal, a NTT poderia interferir, né? E interferir excepcionalmente e colocar um preço justo, né? Mas aí é atribuição do governo regular o mercado? Eu me perco um pouco nisso e me pergunto, é atribuição entrar como regulador e dizer, alto lá, você está pagando pouco, vamos mudar isso? Até que ponto é papel do governo interferir nessa relação? Porque o governo foi bem claro, ele disse, isso não é da minha alçada. O que eu posso fazer seria diminuir o preço do diesel, mas isso eu não faço. Quer dizer, eu poderia. Eu tenho a prerrogativa de fazer, não faço. E de resto, fica complicado para o ouvinte. Eu particularmente, Raquel, eu particularmente acho que o governo ele é Estado demais na economia. Por isso que nós estamos sofrendo tanto. Acho que o Estado tem que interferir menos na economia. Mas não esqueça que o governo financiou mais de 300 mil caminhões. O governo que criou esse problema. Uhum. Né? Quer dizer, gente que não era até do ramo financiaram caminhões. Então, a dificuldade para os pequenos. E nesse projeto também do deputado Assis de Couto, está, por exemplo, os grandes embarcadores pegam o frete do governo, outros fretes, e pagam muito pouco para os transportadores. Né? Quer dizer, você tem uma empresa, às vezes tu nem tem caminhão, você é um grande embarcador. Você pega lá, por exemplo, a 200 a tonelada e ele passa a 100 a tonelada. cidade, um exemplo que estou dando. E também prevê que o próprio governo reservar 40% do que é do governo poderia prestigiar os pequenos transportadores, né? Então tem alguns itens ainda que não foram atendidos dentro da pauta da reivindicação. E nós estamos tentando fazer o meio de campo, né? Porque eu quero sempre evitar a greve, porque a greve eu acho que não é a solução. Imagina numa situação, num caos que está o nosso país hoje. Claro que os caminhoneiros estão levando para o lado político, já que a corrupção não acontece nada, tudo, então eles estão revoltados e estão querendo fazer uma paralisação, mas eu acho que não é o caminho nesse momento, com a quebradeira e muitas empresas entrando em recuperação judicial. Eu, particularmente, sou contra a greve, eu acho que não é a solução. Não é solução. Bom, outra questão que também o deputado falou, olha, a gente acompanha isso tudo, faz a nossa leitura, mas em relação a mandato. Então, aí, nesse primeiro momento, né, com os caminhoneiros, o governo entra mais como um mediador. Eu não sei se é o termo correto, se intervir nessa questão também é a postura correta do governo, mas está posto aí, né? Talvez para evitar um colapso no final do ano. No final do ano é onde mais se intensifica o transporte de carga. E justamente no final do ano a gente terminar com, né, enfim, tudo catalisado para a questão do transporte e ter um problema. Outro ponto que o deputado vem brigando lá em Brasília é em relação à produção leiteira. E aí, o que que, para explicar um pouco para quem nos ouve nesse momento, nessa conversa que é tão múltipla de assuntos, qual é o seu trabalho nesse sentido? Eu sou presidente da Frente Parlamentar da Bovinocultura de Leite, né? E lançamos um programa muito interessante agora, que é chamado Leite Saudável, né? Então, esse programa, o Ministério da Agricultura vai participar com 66 milhões para Santa Catarina. Os cinco maiores produtores de leite, que é Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, foram selecionados dentro desse programa. Só para se ter uma ideia, de 2000 até 2013, a produção de leite no Brasil aumentou 28%, a nível de Sul 73% e a nível de Santa Catarina, de 2000 a 2013, 191%. Então, Santa Catarina, e é grande o oeste de Santa Catarina, nossa região, vai ser a maior bacia leiteira do Brasil. Está escrito, está claro, esse modelo, pequenas propriedades, agricultura familiar, e a suinicultura e a avicultura chegou num patamar de excelência, porque as agroindústrias colocam muito dinheiro em termos de sanidade. E a bovinicultura de leite, aconteceu muitas notícias ruins, né? Por exemplo, fraudes no leite, o Ministério Público tem atuado, principalmente no Rio Grande do Sul. Então, agora vai ter esse programa. Primeiro, assistência técnica gerencial para aquele proprietário administrar como empresa a sua propriedade. E o SEBRAE vai participar também desse programa. Segundo, a questão de genética, né? Quer dizer, cada vez mais melhorar a genética. Uma vez você entendia que o tamanho do ubre que dava mais leite, não tem nada a ver. Hoje nós temos genética, né? Cada vez mais, e os agricultores já estão fazendo sua parte e vai ter incentivo para isso. Terceiro, uma política pública, uma política agrícola especificamente para a bovinocultura de leite. Quarto, baseada na qualidade do leite. Nós temos que chegar que nem a Nova Zelândia. A Nova Zelândia vende por quilo, quer dizer, todos os nutrientes do leite vai já no pasto, né? Quer dizer, ela vende por qualidade. E o nosso produtor aqui, ele tem que receber por qualidade, não por quantidade. Quinto, sanidade animal, né? Esse é o maior desafio, nosso problema. E os agricultores estão preocupados. Me falava ontem, sábado, ontem, lá, domingo, né? Lá em Mondaí, por exemplo, vai ter a festa da fruta. Aí um agricultor tem 60 vacas de leite, tudo gado de primeira, geneticamente, né? Ele foi escolhido para expor lá na exposição. Aí foram fazer o teste e as vacas contaminadas. Agora imagine só, você tem que eliminar um plantel de animais pelo preço de carne, por exemplo, e uma vaca de genética ali que ele investiu muito, quer dizer, o prejuízo é muito grande. Então o Ministério da Agricultura vai participar com 25% no abate dos animais, e o único estado que tem um fundo já funcionando é Santa Catarina, mas sempre falta recurso. Então, foram selecionados aqui 78 municípios, pega todo o oeste, toda a nossa região, extremo oeste, e estamos iniciando agora na região de Itapiranga. Não adianta você querer certificar uma propriedade, né, e se no município vizinho não fizer o mesmo. Então, vai ser selecionado agora 15 mil famílias, né, que vão entrar nesse programa. Então, melhorar a sanidade, certificar a propriedade para erradicar brucelose e tuberculose, porque o próximo passo agora é o marco regulatório do setor de leite e expandir os mercados. Hoje o Brasil, infelizmente, exporta leite para Angola e para Venezuela. Venezuela que está quebrada, falida, não tem nem dinheiro para pagar. Então, agora abriu os mercados da Rússia e da China. 7% de todo o consumo mundial de derivados de leite é a Rússia que consome. 7% de toda a produção mundial e 14% de toda a produção mundial de derivados de leite é na China. E agora a ministra Cátia Abreu conseguiu abrir o mercado, quer dizer, já estão. Existe um boicote por parte da Rússia agora com a União Europeia, por causa da Ucrânia, e então está aberto o mercado. Agora nós estamos habilitando as empresas, porque o Brasil hoje já é autossuficiente na produção de leite. Infelizmente, ainda estamos importando 3,6 mil toneladas da Argentina. Do Uruguai não tem cota, então tem muitos importadores que importam do Uruguai e entra leite, às vezes de péssima qualidade, leite em pó que já está vencendo, vem de outros países via Uruguai, faz a triangulação, entra no Brasil. Então nós temos que botar, como é que se diz, uma cota também para o Uruguai. E, por causa do Mercosul, não podemos também fechar as portas, mas nós temos que ter sustentabilidade nesse setor. Porque, geralmente, no verão, agora até o Natal, baixa muito o preço do leite. E nós temos que, então, exportar essa produção, o excesso de produção, para a Rússia, para a China, abrir outros mercados, a exemplo da suinicultura, da avicultura, porque o que salva o país é o agronegócio. E o que mais evita o êxodo rural hoje é a bovinicultura de leite, pequena propriedade rural. Nós não podemos deixar acontecer, que nem na suinicultura, excluiu praticamente mais de 70 mil produtores de suínos em Santa Catarina. Hoje, com 8 mil produtores, você produz mais que uma época com 80. E na bovinicultura de leite, as pequenas propriedades, aí quem tem 20, 30, 40 vacas, 50, 60, com a mão de obra familiar, é viável. Então, por isso que nós estamos trabalhando muito forte nessa frente, e eu acho que esse programa chamado Leite Saudável vai dar sustentabilidade a médio e longo prazo aqui para a nossa região em Santa Catarina. Bom, fim dessa parte, e olha que a gente está correndo contra o tempo aqui, tem o empenho do deputado para expor as ideias, e realmente, deputado, me surpreendeu também a participação do ouvinte. Tem questões muito específicas, tem questões que eu ia adiantar, mas vou deixar por conta do ouvinte que adiante, que é a disputa eleitoral do ano que vem, né? Como é que fica o PMDB em Chapecó, como é que fica o PMDB do Estado? Já vou pedir de forma resumida que o deputado vá adiantando o seu raciocínio, né? Bem didaticamente, dizendo o que é que o PMDB vai fazer. Essas e outras questões a gente vai abordar, a conversa com o ouvinte, o WhatsApp, que eu esqueço de divulgar, 91763697, mas o pessoal já aprendeu e já vai, né, por si só, encaminhando então as colocações. Intervalo comercial, isso tudo na volta. A gente volta já. ZYJ746, Rádio Super Condá, AM610. Chapecó, Santa Catarina, liderança absoluta. Hora certa, avance. 9:54. Para economizar, você não precisa parar de comprar. O Brasil precisa de você para produzir e gerar empregos. Venha para a Havan. Aqui você compra e economiza. Conjunto de jantar 20 peças dona de R$109,90 por R$79,99. Faqueiro 24 peças e Ipanema Tramontina R$29,99. Compras até dia 31, clientes do cartão Havan, pagamento só para dezembro. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Neste final de semana inaugura a 93ª Mega Loja Havan em Petrolina, Pernambuco. A tecnologia é uma ferramenta indispensável no nosso dia a dia, no trabalho, na escola ou em casa. Mas toda ferramenta necessita de cuidados, reparos e eventualmente ser substituída. Trabalhando na solução desses imprevistos, a Agiatec Informática está presente em Chapecó e região, solucionando e inovando, buscando sempre a satisfação do cliente. A Agiatec Informática, mais que assistência, confiabilidade. Nereu Ramos, 1510E, fone 3323-2535. Só

As pessoas que precisam sair de suas cidades para buscar tratamento de saúde pelo SUS podem ganhar um novo apoio em Santa Catarina. A Assembleia Legislativa discute a criação do programa de incentivo à instalação de casas de passagem. A ideia é que o governo do estado faça convênios com organizações e municípios para a implantação dessas casas, que poderão acolher pacientes e acompanhantes. Os deputados também avaliam um projeto que fixa o prazo de 60 dias para emissão de licenças ambientais para a instalação de antenas de telefonia celular nas áreas urbanas. O objetivo é garantir a agilidade e melhoria dos serviços das operadoras. Também pode virar lei proposta que isenta as prefeituras do pagamento de taxas de licenciamento ambiental para instalação e manutenção de cemitérios. Você ouviu Notícias em um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Minha casa é meu canto, tem minha cara, tem meu jeito. Minha vida tá bacana, sinto orgulho aqui no peito. Minha casa é só minha e cabe em todos que eu amo. Minha vida tá feliz e bem melhor a cada ano. Essa é minha casa, é tudo que eu quis um dia. Agora os meus sonhos têm mais cor, mais alegria. Minha casa é tudo que eu sonhei em ter. Meu futuro vai ser melhor. Minha casa, minha vida não para. E o governo federal vai fazer ainda mais pelo futuro dos brasileiros. Só aqui em Santa Catarina já foram mais de 116 mil moradias entregues. É o governo federal e a Caixa trabalhando juntos para o Brasil avançar. Minha casa, minha vida. Mais que mudar de endereço, é mudar de vida. Meu futuro vai ser melhor. Já dá pra ver. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó, registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 ou 9184-7438. Dez horas, quatro minutos, então a gente vai em função do ouvinte, ele mesmo já contempla algumas das perguntas que eu faria, nós vamos então conversar com o deputado. Primeiramente, eu quero falar aqui, o Ruschel, o Francisco Ruschel, ele mandou dois e-mails um tanto extensos. Francisco, eu vou resumir esses e-mails, porque é uma questão bem específica. Ele quer saber o posicionamento do deputado referente ao veto 26, é uma questão atinente aos salários dos servidores do Judiciário Federal. Ele sai injuriado porque ele diz, olha, estão colocando, né, o governo diz que se for derrubado o veto, o Brasil vai à falência, no sentido de que os funcionários do Judiciário podem quebrar o Brasil porque eles têm uma demanda reprimida de aumento de salário, aí diz ele, está represada desde 2006, né? Ele está angustiado porque acha que o pessoal não vai ter aumento e ainda está pagando o pato, porque todo mundo, no consenso, entende. Não, o Judiciário quer salários milionários, aposentadorias milionárias, e isso quebra o Brasil. Desculpa o resumo, Francisco, mas a tônica é essa. O que vai acontecer com eles? Infelizmente, eu não acredito que nós vamos votar esse veto esse ano ainda, né? Foi estratégia do Renan, né? Segurou. Eles trabalharam muito organizadamente, o governo está matando na míngua, e venderam uma imagem que iam dar 78% para o judiciário. Então, quer dizer, venderam uma imagem para a sociedade que não é a realidade. Infelizmente, a própria sociedade hoje, eu acho que tem dificuldade de entender nesse momento esse aumento. Então, eu acredito que não vai ser votada essa matéria esse ano, e o governo está matando na míngua. Então, essa reivindicação acertada lá com o Renan, eu acho que o Renan não coloca mais em pauta esse assunto esse ano, é a minha opinião. Então, Francisco, vocês vão realmente ficar meio em stand-by. Ele diz, nós somos somente 120 mil servidores em todo o país. E ele diz que fazendo a conta desse 78% de recomposição, porque todo mundo ficou indignado, como é que pode, num momento como esse, o pessoal do judiciário ganhar 78% de aumento? Ele diz, são 14 funcionários no Brasil inteiro que teriam 78% de aumento. Os demais Exatamente. Não. Ele faz aqui, né, a luta. Segundo eles, não ia dar um impacto de 25 bilhões. Em 4 4 anos ia dar um impacto de 10, 12 bilhões, né? Quer dizer, não é essa a realidade, mas infelizmente hoje a sociedade também não entende esse aumento. Enfim, explicado então aqui. O Márcio diz o seguinte: como é bom ouvir um político que tem vontade de ver o Brasil crescer, porque ele usa, por exemplo, como parâmetro aqui o deputado João Rodrigues. Ele diz: passa o programa inteiro só criticando o PT. Parabéns ao Celso Maldaner pela posição, né? Ele diz: precisamos disso no Brasil, não é só a crítica, mas também uma postura mais proativa. O Roberto diz: por favor, pergunte ao deputado se ele tem notícia, se é verdade ou mentira dos deputados que dizem que o negócio não é conta na Suíça, não é dólar. O grande negócio é comprar outro. Tem dica de deputado para melhor aplicação do dinheiro? Essa dica de deputado é quente? Eu não sei, nesse caso, se comprar ouro é dinheiro quente ou é dinheiro roubado? Eu não sei, não entendi bem a pergunta. E vai ser repatriado como ouro, né? Não sei. Então, não é minha área. Não dá para opinar. Okay. Não sei realmente. Eu acho que foi mais uma questão da ironia. Porque olha, a declaração, o canal agora é esse. A declaração de bens do Eduardo Cunha é 1,6 milhões. Né? A declaração dele é menos que a minha. Né? Ele é mais pobre do que eu. Né? Só que tem 60 milhões lá fora, né, que não declarou, né? Infelizmente. Né? Dói, gente. Vai doer sempre. Aquela história, eu vi a aula, né, da... Enfim, representantes de evangélicos, porque o Cunha se elegeu a partir disso. A gente não conhecia a história dele, porque ele é carioca, né? Então ele ascendeu de uma forma muito rápida, comandando, liderando uma bancada de evangélicos. E aí eu li alguns depoimentos do pessoal lá de Madureira, quem teve coragem de falar, porque ele é uma figura muito forte, frequentava a comunidade evangélica dele no bairro de Madureira, no Rio. E aí é curioso, né, o desencanto de algumas pessoas, dizendo: olha, eu não sabia que seria assim, né? Só Jesus.com dele na internet, não sei quanto arrecada. Então eles estão assim, quem tem coragem de falar, porque ele é uma figura que se impõe. Ele fala da decepção. Financiamento empresarial, ele queria na Mara aprovar, né? Foi vetado, porque ele exige das empresas, ele cobra mesmo, né? Ele exige, como aconteceu também essa propina, né? Usou outros meios, mas ele exige, né? Infelizmente, essa é a realidade. O jogo está posto, né? Infelizmente, quem fala aqui é o deputado, não sou eu. João Hildo diz o seguinte: bom dia. Quando os políticos do Partido dos Trabalhadores vêm ao programa, eles fazem questão de falar que no governo Tucano se jogava sujeira para debaixo do tapete. E que agora não. Que é uma memória golpista esse movimento, né? Esse questionamento do governo da Dilma. Eu pergunto, deputado, quem está dando golpe no país, aparelhando o Supremo Tribunal Federal para atuar em defesa desse governo? Admira sua postura e manda um abraço, João Hildo. O governo está agindo desta forma? Efetivamente, dizendo: olha, vamos colocar os nossos para não perder esse mandato? Eu diria que aconteceu de bom agora foi o Sérgio Moro, né? Essa questão do Lava Jato e em função da delação premiada, né? Se não fosse a delação premiada, infelizmente nada ia acontecer. Então, o lado bom de toda essa denúncia que aconteceu através da delação premiada, que ao menos está saindo às claras, né? Tanto roubo que tinha na Petrobras. Então, felizmente, o lado bom que está saindo mais transparência. Será que isso não vai ajudar a inibir um pouco a corrupção, o roubo nesse país, com a atuação do Ministério Público Federal, com a Polícia Federal? Esse é o lado bom do que aconteceu, né? E o financiamento empresarial que foi proibido, né? Então, graças a Deus, o Ministério Público agora fiscalizando, ficando em cima para evitar o Caixa 2, né? Por que o empresário? Porque não tem almoço de graça. Puxa vida, se eu sou candidato a prefeito e o empresário vai me dar 100 mil reais para minha campanha, ele vai querer uma licitação dirigida para tirar os 100 mil dele corrigido, né? Essa é a realidade, porque não existe almoço de graça. Então, acho que com a nova reforma eleitoral agora, sem financiamento empresarial, por exemplo, municípios até 10 mil eleitores não podem gastar mais de 100 mil reais, com atuação forte do Ministério Público, né? Tudo sendo registrado direitinho, eu acho que com menos campanha, 45 dias de campanha, eu acho que vai baratear as campanhas e vai ter menos corrupção. Olha, vamos cruzar os dedos, né? Torcer para que isso ocorra. O Gilberto diz o seguinte: enfrentamos essa situação devido a vocês que estão lá em cima. Votamos em vocês que não fizeram um bom trabalho e agora nós é que temos que pagar a conta, né? Se querem melhorar o país, por que não começam reduzindo os próprios salários? O grande volume de dinheiro gasto, por exemplo, nos estádios, era necessário naquele momento? Pois é, o Gilberto coloca em xeque as decisões tomadas para a Copa das Copas, né? Eu digo, calma, Gilberto, que a gente já tem a Olimpíada das Olimpíadas, então esse processo não para por aí. Ele diz, vocês sabiam que o país ia enfrentar essa situação, e aí? Eu acho que é muito bem colocado, eu concordo com essa afirmação, o próprio presidente da Câmara, né? Porque tu já viu crise no Poder Judiciário, no Poder Legislativo, falta de recurso? Nunca. Não, o dinheiro não falta. Então, eu acho que o Poder Legislativo e o Poder Judiciário também teria que dar um exemplo com o Poder Executivo, cortando na própria carne também. O Poder Executivo, acho que está falhando, tem que cortar mais, cortar na estrutura, há interferência demais no Estado, na economia, mas eu acho que o Poder Legislativo poderia. Por exemplo, a última viagem internacional para a Itália, então Eduardo Cunha cancelou em função das denúncias, mas já era a quarta viagem internacional que ia fazer com o avião da Força Aérea Brasileira. Dizer, só a CPI custou 1,5 milhão, não chegou a lugar nenhum. Eu acho que teria muita maneira de economizar recursos do Poder Legislativo, tanto do Senado, da Câmara, a exemplo do que vem acontecendo em algumas prefeituras, ao menos devolver a sobra, né? Devolver. Porque sobra muito recurso, devolver para o Poder Executivo, eu acho que é fundamental, a sugestão é muito boa. Ok, tem outra sugestão. Hoje o pessoal está se superando em sugestões, tem outra sugestão aqui. O Paulo diz o seguinte, deputado, já que o PT e o PMDB fizeram do Brasil um país de gangsters, por que então não liberaram os cassinos e os bingos? Aí dessa movimentação viria o dinheiro da saúde, e aí não se cobraria CPMF. Eu acho que a sugestão não é ruim, né? Já que existe... tanto tem o jogo do bicho, quer dizer, tem tantos jogos, quem gosta dessa atividade, eu acho que legalizar, né, e os cassinos seria uma maneira de quem quer jogar e vai contribuir, e seria para a saúde. Eu acho que é uma boa sugestão. Agora, a palavra um pouco pesada, gangster, né? Porque tem gente boa em todos os partidos, tem gente com ética, moral, personalidade, caráter, né? Em todos os partidos, né? Por exemplo, o próprio Michel Temer, eu não sei, assim, até hoje eu não vi, assim, fato concreto, uma denúncia contra o nosso vice-presidente da República, e ele mesmo se recolheu e não participou na composição dos ministérios agora nessa última reforma que foi feita. Vamos ver qual é o rumo que o PMDB vai tomar no dia 15 de novembro. Nós queríamos uma convenção extraordinária, não vai ser convenção, vai ser um congresso do PMDB. O PMDB, bem ou mal, nos últimos 50 anos ajudou o país, né? E agora nós temos que pensar quais os rumos que o PMDB vai tomar a partir de 2018. Quer dizer, o PMDB tem que ter candidato a presidente da República, e tem gente boa em todos os partidos, gente ruim. Eu acho que quem deve, eu sempre digo, a instituição está acima de nós, né? Eu sempre digo, eu tenho duas famílias. Uma família que eu tenho é meu sobrenome. Eu tenho um neto agora que está fazendo 2 anos e meio, né? Eu nunca vou querer na minha vida que o meu neto um dia vai ter vergonha do sobrenome que ele carrega, porque o avô dele fez um fiasco. Trago o exemplo também do Mano Cacildo, inserou a carreira política, hoje está trabalhando como voluntariado, em sinal de gratidão por tudo que ele exerceu na vida pública, mas nunca vi assim, que nunca, nenhum escândalo nunca fez a gente passar vergonha. Então eu prezo muito por isso. E a segunda família que eu tenho é do PMDB, mas a instituição nossa está acima de tudo. Se tiver um membro do nosso partido que roubou, que fez falcatrua, eu tenho que pôr na cadeia, tem que pagar. Vamos acreditar ainda na última instância, que é o Supremo Tribunal Federal, que ele agiliza e faça justiça com os ladrões, porque senão não podemos acreditar mais nada nesse país. Esse é que é o problema, né? O resultado, né? O resultado é que não chega e nos deixa um tanto descontentes. O Antônio diz o seguinte, agora nós entramos na questão do PMDB. Então, vamos entender agora o que acontece. Eu vou tentar ficar só na eleição de 2016, porque não vai dar tempo para falar de 2018. Mas, o Antônio diz, em Chapecó, no último sábado, o PMDB não conseguiu reunir 40 pessoas para definir a executiva. Volta Valdir Colato à presidência, para a alegria dos demais partidos chapecoenses. O que é que, quer dizer, dá para entender que há uma divisão ainda interna no PMDB, né? Enfim, qual é a sua leitura do PMDB aqui de Chapecó? Eu já vou emendar. Deixa eu ver, o Antônio aqui, ele quer saber se o deputado se disporia a disputar a Prefeitura de Chapecó em 2016, aí o deputado vai ter que transferir o título, né? E se tem uma chapa do PMDB se aliar ao Buligon, que agora é PSB, ou aliar-se ao PT do Pedro Czay. Então, quais são as perspectivas internas para 2016? Bom, existe uma determinação da Executiva Estadual, do Diretório Estadual, já foi tomada essa decisão, que em todos os municípios de Santa Catarina, onde existe a televisão, porque na televisão mostra o número do partido. Isso é muito importante, né, para todos os municípios da região. E o único município que nós temos canal de televisão aqui no extremo oeste, no oeste, é Chapecó, Joaçaba, não sei se Xanxerê também, né? Então, aonde nós temos programas de televisão, o PMDB terá candidato a prefeito, obrigatoriamente, senão o Diretório Estadual faz uma intervenção. Sim, é decisão do Diretório Estadual, né? Que vamos ter candidato. Então, eu particularmente não sou candidato a prefeito em Chapecó, porque dentro do tempo hábil não fiz a transferência, porque o domicílio eleitoral continua sendo um ano. Aí eu lancei o desafio aqui, se o Valdir Colato, o partido, não tivesse candidato, meu nome estaria à disposição, mas passou o prazo, né? E não fiz a minha transferência do domicílio eleitoral, até porque fizemos um pacto aí, né? Se o Valdir Colato não corresse a prefeito, o outro cidadão do PMDB, eu teria transferido o meu título para Chapecó e ia com muito orgulho, eu como filho de Chapecó, não interessa o resultado da eleição, mas para firmar o nosso PMDB aqui em Chapecó, né? Mas como não houve essa transferência, então eu não sou candidato a prefeito de Chapecó, porque não fiz a transferência do domicílio eleitoral. Domicílio eleitoral não é um ano. Sim. Agora, a filiação é 6 meses. Então, o PMDB de Chapecó tem que fazer um trabalho forte, através do Valdir Colato agora, para encontrar, abrir as portas do nosso partido. Como o PMDB vai ter candidato a prefeito em Chapecó, porque é uma imposição do Diretório Estadual, como também vamos ter em Joaçaba, e agora o ex-prefeito lá, Armindo Aro Neto, perdemos o vice-prefeito Marquinho, Armindo Aro Neto voltou, se filiou no PMDB, vai ser nosso candidato a prefeito em Joaçaba. Então aqui também nós queremos o 15 na televisão, né? Ontem eu tive numa convenção em Mundaí, tinha mais de 500 pessoas, só para você ter uma ideia. Então nosso partido está muito forte. Só para você ter uma ideia, eu podia dar outros exemplos aí. Então esperamos que algum empresário, alguma pessoa de bem, alguém que ama Chapecó, que pensa em Chapecó, que possa adentrar, se filiar no PMDB e ser o nosso candidato a prefeito em 2016 aqui em Chapecó. Pois é, só que não dá para encerrar a discussão. Quer dizer que então hoje, sem essa figura de fora que venha se filiar, vocês não têm candidato? Aqui não, em Chapecó? Não, aqui em Chapecó nós temos prazo para filiar o chapecoense até fim de março de 2016. Tem prazo. A aposta do deputado então é que se filie alguém. Não está apostando muito, por exemplo, aposta na figura do Colato, provavelmente candidato a prefeito? Não, desculpa. O 99,9%, né? Não fechou-se ainda, mas hoje sai a homologação. O Colato é o presidente do partido aqui em Chapecó. Exato. Não é o nome dele o mais natural para concorrer à prefeitura, então? Bom, foi um pacto que nós fizemos. Se eu transferisse, eu seria candidato a prefeito. Como não transferi o Colato, então o nome dele está à disposição do partido. Como tem aqui o Idir Demarco, tem outros parceiros, outros companheiros, né? Com certeza o PMDB, se o Diretório Estadual cumprir com a determinação de fazer intervenção onde não tiver, nós vamos ter candidato a prefeito de Chapecó. Então esperamos que mais empresários aqui adentrem o nosso partido, gente que quer bem Chapecó. Com certeza o próprio Valduga e o próprio PT apoiariam um candidato aqui do PMDB à prefeitura de Chapecó. Pois é, aí a sua fala, ela fica mais ou menos, ela se coaduna com a fala do Merizio, porque o Merizio veio e disse: olha, vai haver uma movimentação natural de volta às origens. Voltar às origens, tanto para o município quanto para o estado, significa esse alinhamento ideológico. O PMDB, e eu perguntei, mas é escanteio no PMDB? Não, é volta às origens. O PMDB volta a ficar ao lado do PCdoB, volta a ficar ao lado do PT, porque naturalmente se alinham. Por outro lado, o PSDB se alinha com o PSB, que se alinha com o PSD, né? E faz e constrói uma outra via. É um alinhamento natural ou é escanteio? Ele está jogando arena contra o MDB, seria? Não, o partido que defendia a ditadura contra a redemocratização. Nós somos o partido da resistência, o único partido que tem 50 anos de história. Todos os partidos surgiram, né? Praticamente tem um pouco de fundamento, talvez, né? Sim. O PMDB, que é o que nasceu todos esses partidos aí, foi PDT, PT, PCdoB, graças ao PMDB, ao pluripartidarismo, foi o PMDB, o velho MDB, que redemocratizou o país, né, que era o centro-esquerda. Então eu acredito ainda que saia um candidato a prefeito do velho MDB aqui em Chapecó, com apoio de todos os partidos de esquerda. Então, pode haver, vocês não veem com maus olhos, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores aqui em Chapecó, unindo-se ao PMDB aqui de Chapecó, unindo-se ao PCdoB. Vocês veriam isso com naturalidade? Mas de maneira nenhuma, inclusive estamos conclamando, nós queremos, né? Que o PT, que todos esses partidos aí nos apoiam, com certeza daí podemos fazer frente ao Luciano e a Fábio aí, que vai concorrer a vice-prefeito. Pois é, o Maldani daqui já faz um lançamento não do partido dele, mas ele já faz um lançamento de uma chapa a disputar a prefeitura municipal de Chapecó, que seria Luciano Buligon, PSB, e Fabiane Rodrigues, né? Para quem chegou ontem em Chapecó não sabe, Fabiane é esposa do deputado João Rodrigues, PSD, de Dado, como vice. Essa chapa já está... Mas isso saiu da própria boca do João Rodrigues, ele fala abertamente em Brasília, já confidenciou para nós, falou conosco, que o candidato a vice-prefeito é a esposa dele. Então, sem mais, deputado, com essa certeza, eu não tenho essa certeza quando vem o pessoal do próprio partido, mas tenho certeza através aqui da fala tão enfática do deputado Celso Maldani, PMDB. Do futuro do PMDB, ninguém está muito certo, mas do futuro da outra chapa, pelo jeito, já está consolidado. Nós vamos ter novidade aqui, tem gente boa aqui que tu vai se filiar no PMDB dentro do prazo legal e pois vai ser nosso candidato ainda. Senti muito, assim, eu não consegui só tirar um nome. O Maldaner falou muito, mas ele não quis dizer nome, mas eu notei muito que a aposta, o olhar do Maldaner, mesmo estando filiado em outro município que não Chapecó, sua filiação não é aqui, a sua aposta é muito em um outro nome, um nome que não está ainda filiado, vir e assumir essa missão, que não é uma missão fácil. Já eu me reservo aqui o direito de não dar o nome, mas temos um nome forte aí para filiar no PMDB. Ok. Deputado, eu quero agradecer a sua participação, a gente realmente foi bastante longe, tentei contemplar todos os ouvintes da medida do possível, né? Eu que digo, fiquei surpresa com a participação, as pessoas estão muito atentas, né? O que esperar desse finalzinho de ano? Vamos para o campo das previsões. Dá para prever pelo menos um final de semana com um pouquinho mais de paz ou de tranquilidade no sentido dessa chamada crise financeira, ou realmente esses seus 7 anos bíblicos aí de expiação, eles só vão terminar então, se estamos em 2014, só lá em 2015, vão terminar em 2022? Eu espero que o bem vença o mal, né? Eu espero que, é difícil acontecer isso, né? Mas espero que as pessoas de bem que pensam nesse país, temos que retomar o desenvolvimento econômico do nosso país, gerando emprego e infelizmente um pouco de sacrifício de toda a sociedade brasileira, mas quanto antes nós saímos dessa tristeza aí de recessão econômica, infelizmente vamos decrescer 3% do PIB esse ano, 2016 o quadro não é bom, por isso que nós temos que, infelizmente o Michel foi mal interpretado, né? Quando ele disse que tinha que encontrar um nome, eu acho que o Fernando Henrique, no livro que ele lançou agora, e ele fez também isso, acho que a presidente Dilma, infelizmente ela não tem esse jogo de cintura, mas tinha que chamar todas as lideranças de todos os partidos do Brasil hoje, para encontrar o caminho da retomada do progresso, do desenvolvimento do nosso país. Ok, obrigada, deputado, pela participação. Para você que nos acompanhou, um bom dia, um bom início de semana. A gente se despede e retorna amanhã. Um abraço e até lá. Super Conta AM 610. Conectada com o mundo. Acesse www.superconta.com.br.